vai. Senta o dedo nesse safado. Bora, bora. Senta o aço, meu irmão. Deixa eu virar nesse bicho, não vale nada, não. Bora, meu irmão. Tem que ser agora, vai. Senta o dedo, vai. Senta o dedo, vai. Senta o dedo, vai. Senta o dedo, vai. Senta o dedo, vai. Senta o dedo, vai. Senta o dedo, vai. Senta o dedo, vai. Senta o dedo, vai. Senta o dedo, vai. Senta o dedo, vai. Senta o dedo, vai. Senta o dedo, vai. Senta o dedo, vai. Senta o dedo, vai. Senta o dedo, vai. Vai, faz a merda, depois não se arrependa. Tu acha que é fácil, que a vida é um cinema. No cinema todo mundo morre, mas é só um filme. Na vida real o esquema é outra, cena é triste. Você mata um, pode morrer. Tem certeza, maluco, tu quer isso pra você? Morfar num presídio, viver só escondido. A família do fulano no seu pé, na sua trilha. Eu sei que é difícil, capeta só atenta. Mas tem que ser forte, senão você não aguenta. Pra te atrasar, tem gente em qualquer lugar. Incentivo é que não falta pra você ir lá e matar. Veja bem, pense bem, antes de fazer a merda com alguém. A vida vale muito mais, véi, então por isso te digo, te falo na moral. Esse lance de sentar o aço não é legal. Senta o dedo, vai, senta o dedo, vai. Senta o dedo, vai, senta o dedo, vai. Senta o dedo, vai, senta o dedo, vai. Senta o dedo, vai, senta o dedo, vai. Analisa o seu conceito, mano, daquele jeito. A vida vale mais do que um tiro no peito. Há um ditado que serve pra você. Aqui se faz, aqui se paga, e sabe por quê? Só tem um homem com o dom de tirar a vida. Seu nome não é fulano, seu nome não é ciclano. Então se liga agora no que eu vou falar. Seu nome não é Jeová pra chegar e matar. Ha, veja bem, pense bem. Bem, antes de fazer a merda com alguém. Bem, o pagamento é muito caro, véi. Então por isso, esqueça o revólver, esqueça a quadrilha. Senta o dedo, vai, senta o dedo, vai. Senta o dedo, vai, senta o dedo, vai. Senta o dedo, vai, senta o dedo, vai. Senta o dedo, vai, senta o dedo, vai. Veja, com golpe na pistola engatilha. E assim já começa o enquadro. A vida da vítima, perigo. Que não reage, mas senta sangue no olho pra dar o tiro. Pede o dinheiro no veneno, já nervoso também. Tem dois cana, a paisana te picando, não. Curti o movimento, tava muito doido. Deu brecha pro gambé, pipoco no pescoço. Cê vacilou, os homens te jogou. Na sua hora de morrer, aí que foi raciocinar. Cê percebeu que aqui não é cinema. Que aqui não tem cenário e aqui não volta a cena. Senta o dedo, vai, senta o dedo, vai. Senta o dedo, vai, senta o dedo, vai. Senta o dedo, vai, senta o dedo, vai. Senta o dedo, vai, senta o dedo, vai. Senta o dedo, vai, senta o dedo, vai. Senta o dedo, vai, senta o dedo, vai. Senta o dedo, vai, senta o dedo, vai. Senta o dedo, vai, senta o dedo, vai. Senta o dedo, vai, senta o dedo, vai. Senta o dedo, vai, senta o dedo, vai.